até ficando quieto. Cê já vai entender o porquê disso aqui. É o Yang do Wing, faz o Ming pro MC. Aquelas que faziam sujeito querer ser direito. Tá dentro da cabeça, mas parece tá no seu peito. Achou uma pra dividir o tempo mais com os amigos. Pra ir no sebo, acorda cedo, ainda curtir nos domingos. Aguentar os amigos do rap e as meninas da internet. Queria ficar junto hoje, só que tudo interfere. Não tem ciúme dos beats, dos discos, das letras e treta. Sua letra, a M.O.R., a frase completa. E compartilha pra ter sua fatia todo dia. Pois pelo toque tem certeza, tem uma companhia. Entender isso e lá se vai, mais um coração. Pena só tem um do lado esquerdo e a mente com razão. Pra decidir e garantir quando a gente sair. Hoje a noite é nossa, então vamos se divertir. Só sei que não vou deixar, não vou deixar nada disso me abater. Somente vou descansar. Acompanhar o ritmo lá no seu íntimo. Sabe o que é legítimo e o coração vê nítido. Que a gente busca acreditar e pensar em levar pra vida toda ou talvez deixa tudo como está. Mas hoje não vai dar, quem quiser mudar só levantar a mão pra confirmar. Tá confirmado, quem presta atenção nas linhas já entendeu o recado. Se o laço é forte, isso nunca mais vai parar. Nada vai nos derrubar, tudo vai nos ajudar. Ter força pra quando cair, simplesmente levantar. A paciência é mais forte do que a pressa. Ansiedade ser curada em qualquer conversa. Descomplica, pra ficar fácil a gente faz assim. O melhor pra você e o que for melhor pra mim. Sem desavença, respeito as diferenças e assim. Tá resolvido tudo nosso junto até o fim. Só sei que não vou deixar, não vou deixar nada disso me abater.